Senhor Presidente, senhores constituintes, na Roma Antiga, afogavam-se as crianças disformes e assim agiam por um motivo de ordem, não por um motivo de cólera. A razão aconselhava a afastar do que é sadio o que é enfermo. Senhores, nós temos diante de nós um monstro para aprovar. Não é uma emenda, é um monstro de vários pais. Contra ele se insurge a voz de um dos mais autorizados presidencialistas desta casa, o nobre senador Marcos Maciel. Vou ler o que ele disse no dia 16 de março, há 6 dias apenas no Senado Federal. É a palavra de Marcos Maciel, insuspeito aos presidencialistas. A opção, portanto, terá que ser ou pelo aprimoramento do presidencialismo ou pela tentativa de uma volta às experiências parlamentaristas. Nunca pela adoção do que já se convencionou chamar de sistema híbrido, que tanto pode ser presidencialismo mitigado ou um parlamentarismo misto. Isto disse um líder presidencialista. Mas aqui, nesta tribuna, o nobre senador, o iminente senador Humberto Lissoyne, lembrou duas grandes figuras da história política do Brasil, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas suicidou-se no poder. Juscelino Kubitschek foi para o exílio sofrer as agruras de ter lutado pelo Brasil. Esses dois exemplos não servem para justificar o presidencialismo. E tanto aqui se tem falado em 61, é preciso repetir que durante os anos de 1961 e 62, na vigência do parlamentarismo, criado naquelas condições que todos conhecem, não houve queda do governo, os urutus não saíram porque o parlamento reagiu. Quando foi que os urutus saíram na rua? Foi exatamente depois do plebiscito, na vigência do presidencialismo. E como eles saíram ontem, poderão voltar amanhã, se a sua Assembleia não for digna do respeito, da consideração e do voto recebido do povo. Também, senhor presidente, homem como eu, que nasceu nas barricadas da oposição, e que pode desafiar a todos aqui, porque a minha vida tem sido uma constante luta pela liberdade. Eu que defendi Juscelino Kubitschek nessas cadeiras, na véspera da cassação do seu mandato. Foi uma única voz que se levantou, foi a minha. E naquela multidão de deputados, um único voto, uma única palavra se ergueu para me apartear. Foi a de Martins Rodrigues. O plenário estava calado, silencioso. Por isso é que eu volto a falar hoje nesse instante. Hoje já falou Luiziana, falará Afonso Arinos, estou falando eu. Somos os três mais velhos desta casa. Por isso mesmo, a nossa mensagem não é para nós. A nossa mensagem é para vocês, os jovens de hoje, os velhos do futuro. Depois de 59 anos de vida pública, de 37 anos de vida parlamentar, eu nada mais espero senão a graça de Deus. Mas os que aqui estão têm que responder perante as futuras gerações pelo crime que estão cometendo de manter esse presidencialismo que tem sido uma sucessão de desastres, de crimes, de erros, de decepções para o povo brasileiro. Senhor Presidente, não quero abusar da confiança de Vossa Excelência. Vou concluir dizendo que isto é uma monstruosidade, porque confunde o sistema presidencialista com o sistema parlamentarista. Então é o que dizia Marcos Maciel. Não há o que salvar. Vencida essa etapa, o que dirá quem se recorresse ao presidencialismo errado? E eu quero me dirigir agora especialmente às bancadas do PDT e do PT. Eu quero perguntar por que vão votar esse texto. Quando eles, por esse texto, não podem jamais, um só, usar da atribuição que consta do artigo, do parágrafo único do artigo 97, na sessão ordinária imediatamente posterior, à presença do ministro de Estado convocado à Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por iniciativa de qualquer das lideranças que representa no mínimo um terço da respectiva casa, o PDT sozinho não pode pedir essa moção. O PT sozinho não pode pedir essa moção. Então eles estão armando a cópia porca para morrer nas mãos do presidencialismo. Mais ainda. A moção de censura também só será possível por um terço dos seus membros. O que quer dizer que o PT sozinho ou junto com o PDT não podem jamais oferecer uma moção de censura. E eles vão aprovar isso. E com isso aprovam 5 anos, ninguém se iluda. Os que estão hoje ingenuamente na flor da idade esperando que hoje se vença o presidencialismo e daqui a pouco se aprove os 4 anos, chorarão muito em breve, quando virem a palavra do deputado Carlos Santana, que falando pelo governo, desprezou os votos do PT e do PDT, para afirmar, que eles têm 280 votos para aprovar os 5 anos do mandato presidencial. Então, PDT e PT vão ser o contrapeso. Vão responder perante a história pelo erro do que vão cometer nesta oportunidade. Senhor presidente, nós estamos aqui. Aqui não tem ninguém maior de 100 anos. Todos nós ainda não chegamos a essa idade capaz de superar o bem e o mal. Mas quero concluir dizendo, senhor presidente, que a miséria que se falou dessa tribuna, a miséria está. E essa miséria não foi obra do parlamentarismo do Império, é a obra da República, é a obra do presidencialismo.